como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Em partir, sei tuas verdades. Sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito e o coração. Sei que a gente pode sorrir. Eu juro que vou me conter. Juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar o milagre do amor. Você me fez mudar. Tão bom te amar. Te amar. Recomeçar. Sem perceber que atrás do ditador existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Em mim nada mudou. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Pode acontecer. Eu juro que vou me conter. Juro nunca mais errar. Quero te mostrar o milagre do amor. Você me fez mudar. Tão bom te amar. Te amar. Recomeçar. Sem perceber que atrás do ditador existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Pode acontecer. Você é Romeu, bebê. Mais uma história real. Baby, era tão intenso o nosso amor. Seu nome era a senha do meu Wi-Fi. De repente, o meu mundo desabou. Que você me deu, me trocou. Baby, doeu demais ver você com outro rapaz. Machucou, magoou. Baby, doeu demais ver você com outro rapaz. Machucou,

em meu corpo, ó minha eterna paixão. Pensa numa pancada no seu coração. Prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. A linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas. Você e eu, há muito tempo esperava encontrar alguém encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Eu vou dizer que essas frases têm um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo. Sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. É o Romeu. Há muito tempo esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos. Eu vou dizer que essas frases têm um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo. Por onde eu vou, e nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer. O sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. E essas frases têm um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo. Por onde eu vou, e nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer. E o sentimento muda. No brega, vai. É disso que eu gosto. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Pra tocar nos bordéis. Vou te levar pra cama, vou te deixar toda nua, vou te morder, vou te lamber, safada, você vai ficar tesuda. Vou te agarrar, vou te beijar, e vou te levar pras nuvens, é loucura de amor. Eu sou força total, no sexo campeão, vamos fazer amor. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu.

sua porta. Eu sinto outro cheiro quando você me nota. E eu vejo a mentira estampada em tua cara. Por que agiu assim? Mentiu pra mim. Me prometeu o céu dizendo que me ama. E aí, quando chego da rua, eu abro a sua porta. Eu sinto outro cheiro quando